Quando eu era pequeno, olharam pra mim e disseram neguinho. Vai nego pobre, carroceiro é seu início, seu fim. Sou estopim na sua vida, sou um mau sistema. Atmosfera maligna que te algema, que te humilha, que te causa horror. Inferior, que sempre diminui, não mostra o meu valor. Durante anos eu ouvi e nunca entendia porque de tanta maldade, do falso, ironia. Versão de ódio, Brasil varonil, rancor. Se a cor da pele não demonstra o meu caráter, meu valor. Fui pra história pra estudar, pra discernir. Uma mente treinada, um povo a ressurgir. Jamais se diminua, baixe sua cabeça. Somos iguais e aconteça o que aconteça. Punhos fechados ao alto não foi em vão. Nós somos pretos e os pretos com muito orgulho, irmão. Jamais se diminua, baixe sua cabeça. Somos iguais e aconteça o que aconteça. Punhos fechados ao alto não foi em vão. Nós somos pretos e os pretos com muito orgulho, irmão. Sim, pra igualdade. Ao preconceito não, e sim pra paz. Preto sujeito marcado por tanta miséria, por tanta opressão. Sistema que é branco, que marca meu povo com sua pobreza e discriminação. Emprego só tem de chofé, só tem de babá na comunicação. Mas um representa o hoje, nossa mulher preta na televisão. É sujeira essa supremacia, que é podre, que é branca e que não adianta. Só arrasta meu povo pra valer, ainda declaro o fascismo que alcança. Na sua boca escuto o ódio, Brasília é o pódio, manipulação. O auxílio que causa o exílio, que quer dizimar preto pobre, meu irmão. O sistema é mesquinho, covarde, não faz alarde. Vírus, exploração, divisão tá na periferia. O MAPS vigia, seu passo é padrão. CPF na nota é o chip, não acredite, ele quer em suas mãos. Dê um basta e faça a pergunta, será que acabou realmente a escravidão? Jamais se diminua, baixe sua cabeça. Somos iguais e aconteça o que aconteça. Punhos fechados ao alto não foi em vão. Nós somos pretos e os pretos com muito orgulho, irmão. Jamais se diminua, baixe sua cabeça. Somos iguais e aconteça o que aconteça. Punhos fechados ao alto não foi em vão. Nós somos pretos, os pretos com muito orgulho, irmão. Sou preto do gueto, sem adereço. Não estou à venda, abomino, sou preso. Ignorância, soberba, prisão. O branco que fere, o preto, meu irmão. Sua cota não paga o prejuízo. Crime covarde, são sem juízo. Só por ódio na pele, missão. Máquina, preconceito, vilão. Somos pretos de estilo, somos pretos de valor. Malcolm X, Luther King, Lewis Hamilton. A humanidade surgiu na África, né? Vem me falar, argumento furado que é embaçado nessa sua mente racista que acredita ser superior porque é branco, seu bisavô falou. Ele só não contou quantos pretos matou, quantas pretas estuprou. Dizimaram meu povo, humano doente, convicção, seu estado demente. Tão deprimente, mente dormente, que não enxerga o palmar à sua frente. Meu povo, minha gente, basta, acorda, olha a sua volta, sinta a revolta. O tempo é melhor, preconceito que bosta. Cadeia caiu, escravidão não acabou, se impõe. É meu mano, sua hora chegou. Na cena, no topo, mostrando o valor. De boa na guerra, te faço entender. Os pretos do poder. Jamais se diminua, baixe sua cabeça. Somos iguais e aconteça o que aconteça. Punhos fechados ao alto não foi em vão. Nós somos pretos e os pretos com muito orgulho, irmão. Jamais se diminua, baixe sua cabeça. Somos iguais e aconteça o que aconteça. Punhos fechados ao alto não foi em vão. Nós somos pretos e os pretos com muito orgulho, irmão.